7-4 decoloso, 1-1, chame o controle 1935, temos voo, uma boa noite. Obrigado. Futan 3305 na escuta para cópia. Na escuta para chegar. Futan 3305 autorizado para Recife, nível 370 pela Upper Whisk 58. Fazendo decolagem na pista 1-0, curva à esquerda, saída Puca, transição Aracaju. O transponder é o 5167 e o controle opera em 1-1-9, decimal 35, cotejo. Cotejo, Recife 370, Upper Whisk 58, Puca, Aracaju é a saída. 5167, transponder, controle 1935. Correto, tá 3305, chama quando pronto para o puxo e acionamento. Muito obrigado. Argentina 1911. Argentina 1911, confirm flight level requested. Argentina 1911, request flight level 380. On the way to Baltimore. Ready to copy flight level 380 to Sierra Alpha Bravo Echo. Ready, Argentina. Okay, Argentina 1911 cleared flight level 380 to Sierra Bravo, correction, Sierra Alpha Bravo Echo via Upper Whiskey 58 is the first airway. After takeoff from runway 10, right turn to Goli departure and Gonza transition. Squawk code 5176 and departure control frequency 119.35. Read back. Here to Sierra Alpha Bravo Echo, flight level 380 via Upper Whiskey 58, runway 10 after takeoff, right turn, Goli, departure, Goda transition, 5176 and departure frequency 11835. Two corrections, 119.35 is the departure frequency and the transition is Gonza, Golfi Oscar November Zulu Alpha transition, okay? 11935 and Gonza is the transition for Argentina 1911, thank you very much. That's correct, call me ready to push and start, Argentina 1911. Could you back for push and start? Good. Está na presença, voa direto na próxima temporada. Qual condição de voo, 3178? Totalmente visual, professor. Condição de completar em Simbra, o final LS? Primativo. Ciente, aposto estabilizar no curso localizador, glide fora de serviço 3178. Passaremos estabilizada no curso localizador, glide de campeonato. Uno 074, chame Recife agora, na frequência, 126.4, alterna 13325. 264-3325, obrigado. Solo Salvador, boa noite, ao Rio 9642, nível 300, Guarulhos, ciente da Alfa. no centro Recife. Boa noite, acione a edificação sobre vigilância em radar, sobre uma torre nível 340 inicialmente. Vamos já estar de barco. Salvador é o Rio 9642. Rio 9642, boa noite, eu tenho já aprovado 300 Guarulhos, aceita? Afirmativo. Ok, Rio 9642 está autorizado nível 300 para Guarulhos pela Upper Whisky 58. Fazer decolagem na pista 10, curva à direita, saída Gole, transição Gonza. O transponder é o 5173 e o controle opera em 119.35, corteja. Autorizado nível 300 pela Upper Whisky 58 para Guarulhos, subida Gole Gonza, decola da 10 com curva direita, 5173 é o transponder, 119.35 controle, Rio 9642. Correto, Rio 9642, chame quando pronto para puxa e acionamento no pote 3. Chamará 9642. Peço autorização de reboque da posição 9, parte 1, até a posição 4, parte 3. Autorizado, agilizando aí da posição 9 até o parte 3. Reporte quando estiver ingressando no parte 3, ok? Ok, Zulu Delta, sim. Rio 9642, já torre? Prossiga. O senhor tem um tempo estimado para o seu pushback? Não, mas estou submodulando novamente, confirme, para o saco. O aeronave da Azul, ok? Aguarde. Ah, positivo. Tão 3868, chame Recife, frequência 1275, com Fernando 2845, Tão 3868. Complete final S, chame torre 118.6. 118.6, 3178. Com gol no 074, com o mínimo final do processo. 3178, muito boa noite. Reporte baixado travado na final da 10. Reportaremos embaixada travada na final da 103178. 31978, na final da 10, baixado checado. 31978, tá livre o pouso na 10, deslocado em 90 metros, o QNH 10 no 4, o vento é 170 graus com 8 nós. 10 no 4, livre o pouso na 10, primeira 90 metros. Impraticável, 31978. Seu solo aos 2-4, livre à direita, prossiga na Alfa Índia até o portão 02. Direita, Alfa Índia para o 02, 3178. No início do ingresso para o bate 3. Ok, tá livre seu ingresso aí, reporte ao terminal do reboque, ok? Zulu Delta, cliente, grato. Salvador, total 9908. Total 9908, boa noite, eu tenho já aprovado aqui o 360 para Guarulhos, aceita? Ativo. Autorizado para Guarulhos, nível 360, pela Upper Zulu, perdão, Upper Whisky 58. Pausa decolagem da 10, curva à direita, saída gole, transição goza, o transponder é o 5177, controle opera em 119.35, o cortejo. 360, telefone Whisky 58, pista 10, com curva direita, gole Gonza, 5177-1935. O total 9908, correto, chame quando pronto para o puxa acionamento, a informação acaba de ser atualizada para Bravo. Afirmativo, vamos escutá-lo, obrigado. Livre de trás, pegou, reassuma a navegação na proa da posição do sacado. 9642, está pronto para pushback, acionamento no pátio 3. Sim, 9642, coordena com a equipe de solo. Esteja atento aí ao estacionamento da aeronave da Azul, que estava sendo rebocada aí para a posição 04 do pátio. A gente não tem a visão completa aqui da área para saber a posição exata dele agora, ok? Chame, tá livre o seu push, chame para o táxi. E aí, Sete, estamos visual aqui com a aeronave, está passando atrás do total. Vamos coordenar com o pátio e faremos o pushback então, chamamos para o táxi. Solo, Azul Zulu Delta, confirma o término de reboque no pátio 3, muito obrigado e tenha uma boa noite. O Azul Zulu Delta confirma o término de reboque no pátio 3, muito obrigado e tenha uma boa noite. Ah, ok, boa noite, Alfa Zulu Delta. 0 na frente em sol. 062, lateral Salvador, 125, passo em sol. Para o táxi, o Rio 9642, tem 03 a bordo, 3 horas e 30, alterna Galeão. 3 a bordo, 3 e 30, Galeão, está livre o táxi até o ponto de espera da 10, chame pronto para a decolagem, o Rio 9642. Livre táxi até o ponto de espera, chamará quando pronto, 9642. Torre Salvador, TAM 3305, pushback acionamento no 06. Está livre, puxa acionamento, TAM 3305, chama para o táxi. TAM 3305, está livre, puxa acionamento, chama para o táxi. Viu, pushback acionamento, 3305. Rio 9642 está pronto, ponto de espera da 10. Rio 9642 está livre, aliás, decolada 10, vento é de 180 graus com 629. Alinha e decola na 10, 9642. 42, decolou aos 38, chama o controle 1935, tem um bom voo e uma boa noite. Controle 1935, boa noite, obrigado. Controle Salvador, é o Rio 9642, boa noite. Salvador, Argentina, 1911, condições de push, back e accionar motores, posição 11. Argentina, 1911, está livre, push, back e acionamento no portão 11, chame para o táxi. Chame para o táxi, 1911, obrigado. Salvador, total 9908, cordial, boa noite, parte de carga, push, acionar. Está livre, total, chame para o táxi. Livre, chame para o táxi, total. Santa 3305, temos 51 a bordo, autonomia de 4 horas alternando Natal. A livre táxi até o ponto de espera da 10, chame pronto para a decolagem o TAN 3305. Livre táxi para a espera da 10, eu passarei bom, para 3305. Recife 1, 2, 3, 4.